É só palavra de paz. Seja onde for, leva o respeito e amor. Sem terror, meu rap oferece paz, fortalece e traz alívio pra dor. Muito mais que compromisso, isso é minha vida. Chegar em qualquer lugar, rimar, salvar com os versos da Bíblia. Quero o melhor pra quem só tem o pior. E ao seu redor, enfrenta um grande problema. Pobreza, mas a fé é bem maior. No grande Deus, irmãos meus, esse é o esquema. Confie no Pai, espere no Filho e o mal não tema. Vale a pena entrar em cena em defesa da verdade, da alma do povo e suas qualidades que muito valem. Digo isso em praça pública, mas não estou em busca de pop. Te dou um toque pra te ver mais forte, evitando a morte precoce. Se esforce em evitar o mal de ou, porque o pecado ou levou Adão pro lado errado. Tome cuidado ou será derrotado. Aprisionado pra todo sempre, é fantástico o poder de Deus, que sempre vence. Experimente, o que eu falo é sério, não é conversa fiada nem lero lero. Me preocupo com os manos que nem conheço, mas considero fazer isso por amor e não por grana é mal responsa. Louvar a Deus, rimar pra vocês é uma questão de honra. É só palavra de paz. Não é viagem. É só palavra de paz. Eu tô com a cara e a coragem. Só palavra de paz. Não é viagem. É só palavra de paz, paz. Tô com a cara e a coragem. É mais que um prazer poder mudar a vida de alguém e saber que esse alguém também guerreia pelo bem, amém. Com esse prazer também vem o entusiasmo, o incentivo a superar o fracasso, evitando todo o colapso humano. É muito louco, é da hora poder contribuir, subir no palco pra somar, multiplicar e ver alguém progredir. Isso aí é minha recompensa, não tem dinheiro que pague. Promessa divina na minha vida, não tem maldade que estrague. Veja a verdade, a humildade nos olhos de cada um. Dos moleques de black nos shows de rap, um sonho comum. Desejo de vencer na vida, superar todos os limites, ser livre de toda aflição que vive. Pra você te digo, amigo, ó, Cristo é por nós. Ele é por nós, pergunta então quem é contra nós. Por isso sempre vou rimar, criar meus versos pra aquele que protege seus filhos, rei do universo. Louvado seja Deus por cuidar dos meus manos, realizar os meus planos, me manter longe de enganos, no caminho da vitória. Honra e glória ao Senhor que mantém vivo todos nós através do seu amor. É só palavra de paz. Não é viagem. Essa palavra de paz. Eu tô com a cara e a coragem. Só palavra de paz. Não é viagem. Essa palavra de paz. Eu tô com a cara e a coragem. Aparecendo alguém que eu conheço. Vem aqui.